vazio sem você. A fase de carinho acabou. Ah, se ela soubesse como é grande a minha dor, teria ao menos consideração. Cruzar os braços não é solução. Quem vê de fora vê outra intenção. Pessoalmente eu quero lhe falar, sinto frio nesta solidão. Quero aquela antiga emoção. Entre a cruz e a espada estou. Sem amor não sei viver. Se fico com você eu posso até sofrer. Se fico sem você eu sofro muito mais. Entre a cruz e a espada estou. Sem amor não sei viver. Se fico com você eu posso até sofrer. Se fico sem você eu sofro muito mais. Laraiaraiaraiaraiaraue. Estou na solidão, então cadê você? Está vazio sem você. A fase de carinho acabou. Ah, se ela soubesse como é grande a minha dor, teria ao menos consideração. Cruzar os braços não é solução. Quem vê de fora vê outra intenção. Pessoalmente eu quero lhe falar, sinto frio nessa solidão. Quero aquela antiga emoção. Entre a cruz e a espada estou. Sem amor não sei viver. Se fico com você eu posso até sofrer. Sem você eu sofro muito mais. Entre a cruz e a espada estou. Sem amor não sei viver. Se fico com você eu posso até sofrer. Se fico sem você eu sofro muito mais. Laraiaraiaraiaraiaraue. Estou na solidão, então cadê você? Laraiaraiaraiaraiaraue. Estou na solidão, então cadê você? Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. No Central da Biografia, que volta já já. Um minutinho e a gente volta. Você está ouvindo Central da Biografia. Programa Central da Biografia, distribuído pela centraldamídia.com para mais de 200 emissoras em todo o Brasil. A apresentação é de Gardi Souza, com o apoio da sua emissora. Bem, amigos, o Grupo Soweto teve a primeira oportunidade depois de 3 anos de muita luta, viu? Com uma coletânea pela gravadora Eldorado. Humberto Miranda deu a oportunidade muito legal para o grupo e eles fizeram o volume 1 e também o volume 2 desse projeto. O nome do disco era Sampa, da Samba. E nesse trabalho participaram outros grupos que já tinham nome, como Negritude Júnior e também Catinguele. Aí pintou a oportunidade de gravar o primeiro disco. A gente vai seguindo em frente, destacando pra você, no Central da Biografia, Soweto. Você está ouvindo Central da Biografia. Música. já não consigo viver mais longe um do outro sem saber se foi briguinha de paixão ou se foi séria decisão que dividiu meu coração do teu sorriso levando nessa união o que eu preciso. Já não consigo viver mais longe um do outro sem saber se foi briguinha de paixão ou se foi séria decisão que dividiu meu coração do teu sorriso, levando nessa união o que eu preciso. Pra te amar em cada noite de prazer, em que as estrelas vão brilhar, em nosso ninho alvorecer. Meu desejo te chamar, você precisa me dizer se vai querer continuar ou vai botar tudo a perder. Não vê que aqui é o teu lugar. Já não consigo viver mais longe um do outro sem saber se foi briguinha de paixão ou se foi séria decisão que dividiu meu coração do teu sorriso, levando nessa união o que eu preciso. Pra te amar em cada noite de prazer, em que as estrelas vão olhar, em nosso ninho alvorecer. O meu desejo te chamar, precisa me dizer se vai querer continuar ou vai botar tudo a perder. Não vê que aqui é o teu lugar. Em cada noite de prazer, em que as estrelas vão brilhar, em nosso ninho alvorecer. E o meu desejo te chamar, você precisa me dizer se vai querer continuar ou vai botar tudo a perder. Não vê que aqui é o teu lugar. Em cada noite de prazer, em que as estrelas vão brilhar, em nosso ninho alvorecer. E o meu desejo te chamar, você precisa me dizer se vai querer continuar ou vai botar tudo a perder. Central da Biografia. Vejo em teu sorriso o amor que eu preciso. A você quero amar e contigo encontrar a felicidade. Com teu jeito leigo, você me conquistou e fez acreditar e a você entregar a minha metade. Sinto no teu beijo o gosto do desejo. Ao tocar teu corpo é tanta emoção. Você me faz feliz, te tenho em minhas mãos. Foi o que eu sempre quis, dar adeus à solidão. Completa minha fantasia, confesso estar apaixonada. Me beija, me ama, me chama, vemzinho, quer mais amor de madrugada. Confessa minha fantasia, confesso estar apaixonada. Me beija, me ama, me chama, vemzinho, quer mais amor de madrugada. Vejo em teu sorriso o amor que eu preciso. A você quero amar e contigo encontrar a felicidade. Com teu jeito leigo, você me conquistou, me fez acreditar e a você entregar a minha metade. Sinto no teu beijo o gosto do desejo. Ao tocar teu corpo é tanta emoção. Você me faz feliz, te tenho em minhas mãos. Foi o que eu sempre quis, dar adeus à solidão. Completa minha fantasia, confesso estar apaixonada. Me beija, me ama, me chama benzinho, faz amor de madrugada. Completa minha fantasia, confesso estar apaixonada. Me beija, me ama, me chama benzinho, faz amor de madrugada. Chama benzinho, quer mais amor de madrugada. Essa minha fantasia, confesso estar apaixonada. Me beija, me ama. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Senão um coração pode chorar. Não posso mais dizer adeus, nem meu caminho caminhar. Mas não pode nunca duvidar do meu amor, nem se negar. Viver baixo, nada mais. Nem chega perto do amor que eu carrego pra te dar. Já não consigo mais viver sem ti. Um só minuto sem pensar. Para, saudade, saudade desse amor que se alojou em mim e se fechou no teu olhar. Para, vontade, vontade. Por você, manhã de sol brilhou. Por você, eu sinto o dom do amor. Por você. Paixões, nada mais. Nem chega perto do amor que eu carrego pra te dar. Já não consigo mais viver sem ti. Um só minuto sem pensar. Para, saudade, saudade. Esse amor que se alojou em mim e se fechou no teu olhar. Para, vontade, vontade. Por você, manhã de sol brilhou. Por você, eu sinto o dom do amor. Por você. Central da Biografia. Estamos de volta com o Central da Biografia, Grupo Soweto em destaque. Meus amigos, o primeiro disco não teve uma boa divulgação por parte da gravadora, tendo o próprio grupo o trabalho da divulgação, o que conseguiu estourar a música Vento nos Areais, levando-os para uma grande gravadora. Surgia aí uma das grandes bandas de pagode, Grupo Soweto no Central da Biografia. Central da Biografia. Deixa eu ser seu namorado. Quero ficar do teu lado pra ter seu abraço, seu beijo pra mim. O teu olhar não me engana. Eu sei que você me ama. Teu coração diz que você me quer, mas o medo não deixa você se entregar. Vem pra mim, não faz assim. Dê logo fim nessa tortura. Nosso romance tem que se eternizar. Você tem que me aceitar. Eu quero a paz do teu sorriso pra enfeitar meu paraíso. Dê uma chance, não custa nada tentar. Meu bem querer, preciso te amar. Você se entregar. Vem pra mim, não faz assim. Dê logo um fim nessa tortura. Nosso romance tem que se eternizar. Você tem que me aceitar. Eu quero a paz pra enfeitar meu paraíso. Dê uma chance, não custa nada tentar. Meu bem querer, preciso te amar. O seu amor me faz sonhar. Se eu te perder, Edgar de Souza, Central da Biografia. Não, jamais pensei te encontrar. Faz tanto tempo sim, mas aí está de frente para mim. Não, não apronta coração. Não é justo um sentimento despertar e outra vez arder em chama. Central da Biografia. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Não, não posso mais ficar sem teu amor. Eu não vivo sem você. Tudo é mais bonito quando estou contigo. Nada mais me dá prazer. Vem fugir comigo, eu te dou abrigo dentro do meu coração. Não existe culpa, é só um sentimento de luz e não de escuridão. Eu quero te ver pra te contar o meu dia pra você. Os meus planos, enganos, me dá teu carinho, carinho. Não, não sei pensar em te perder. É mais que pode oferecer. a vida. O mundo é tudo, é lindo, é lindo. Tudo é mais bonito quando estou contigo. Nada mais me dá prazer. Vem fugir comigo que eu te dou abrigo dentro do meu coração. Não existe culpa, é só um sentimento de luz e não de escuridão. Eu quero te ver pra te contar o meu dia pra você, os meus planos, enganos. Dá teu carinho, carinho. Não, não sei pensar em te dizer. É mais que pode oferecer. A vida, o mundo é tudo, é lindo, é lindo. Eu quero te ver pra te contar o meu dia pra você, os meus planos, enganos. Dá teu carinho, carinho. Não, não sei pensar em te perder, te perder, te oferecer a vida. É tudo, é lindo, é lindo. Central da Biografia. Apresentação, Edgar de Souza. Bem, meus amigos, chegamos ao final do Central da Biografia de hoje. Eu gostaria de agradecer de coração pelo carinho da sua audiência. Ó, um grande beijo e a gente promete voltar no próximo Central da Biografia. Tchau, gente amiga! Você ouviu? Você ouviu? Central da Biografia.